11 de Gilo, agilizando o táxi, em nome de Gilo Duplo. Se a gente vier Kilo Alfa e Charlie até o ponto de espera da 10, a turma é 11186, ajuste 1011. Bono Sector 5 para o táxi, Alterna Campinas, 4 horas e 5 de autonomia, 73 a bordo, 73. 73? Afirmo. Ok, o senhor vai dar passagem a um beat que está transportando enfermo, que ele vai contornar e vai passar aí à sua direita, você vai seguir com o número 2 lá na, no ponto de espera, chama a torre 186, ajuste 1011. Só aguardar a passagem do beat e o senhor vai estar em seu táxi. 1785. Sim, dá passagem ao beat, 1785. 5488. Vou na proa de TAP para interceptar a chegada Mari. Desce e mantenha nível 050, 35488. 88. Voando agora na proa de TAP, descendo para o 050. Temos a informação, Victor. Gente, aumente essa para nível 080, 35488. Restrita agora 080. Airborne 46, contact sinal 19R-35. Have a nice flight. 935, Vengo Brasil 6B1L. A chegada é Bonf, desse mantenha nível 050. Bonf 050, 6720. Motor Departure, Vengo Brasil 6321, sustain 2100. Avianca Brasil 6321, radio contact of the Patrol Class at level 380, call the Patrol of Fit Transition. Call of Fit Transition, clear at level 380, Avianca Brasil 6321. Salvador, Unimed 3, pronto no ponto de espera da 10. Unimed 3, alinha e decola pista 10. O vento 1000 graus 08 nós. Alinha e decola 10, Unimed 3. Essa 20 após pelo autorizado e LS é um glide, desça para 12 mil pés, que negão no 0111 repassabilizado. Sente com 10111 mil para 2 mil pés e motor estabilizado e LS sem glide 6720. Salvador, boa tarde, voo 1785, ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. Voo 1785, boa tarde, ali mantém, pista 10. Ali mantém 10, 1785. Salvador Departure, Avianca 681, request direct profito. Ainda passo e Avianca 682. Entendi, baixo, Avianca Brasil. Med 3, decolado ao 50, controle 119, decimal 35, bom voo. 119935, boa noite, obrigado. Boa. Controle Salvador, Unimed 3, mantém para decolagem passando 2100. Unimed 3, contato radar na decolagem, suba nível 340, saída Gol, transição Gonza. 340, saída Gol, transição Gonza, Unimed 3. 25488, reautorizado nível 050. Reautorizado 050, 5488. Rumo 785, livre da colagem, pista 10, vento 110 graus, 08 nós. Livre da colagem, 785. Falou, Salvador, gol 755 para o táxi, está com 105 a bordo, 105, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Center 128.8 or 133.25. 128.8, 133.25, Anchor Brazil 6321. Good day. Rumo 785, decola 252, controle 119.35, bom voo. 1935, boa tarde, obrigado, excelente, até a próxima. Obrigado. Controle, muito boa tarde, é o gol 1785, 2000 pés. Rumo 785, contato radar na decolagem, sua para nível 360 na saída da El, transição Blaze. El Blaze 360, 785. Localizador 6720. 6720, 2 milhas, para marcador externo, redução para aproximação, completo final ILS El Glide, Tolle 1 no 8.6. Completado 86, o 6720. Boa tarde, Webjet 6720. Boa tarde, Webjet 6720. Livre pouso, pista 10. Informa os primeiros 90 metros fechados. O vento no 20 graus, 07 nós. 190 metros a menos. Tem baixa cara, 6720. Cliente, restrito nível 060, gol 050, gol no 75. Informa o tráfego no momento 2 horas, 6 milhas, rumo a oeste, mantendo, cruzando o nível 070 para o nível 340. É um Bravo Eco 20. Confirme o nível restrito? 0, agora 060, gol no 75. Ok, 060. Se me der uma proa, uma outra proa, eu acho que eu sou mais rápido e mais veloz do que ele, não é isso? Gente, vai voar da presente agora, direto da El, gol no 785. Voe da presente da El, restrito inicialmente no 060. Ok, aprovado da El, 060. Controle Salvador, boa tarde, eu tá 8002, livrou 140 para uma centena, informação Vitor. 8002, o senhor identificação, autorizado chegada a bom, se desse mantém a nível 050, então 8002. Para o 50, identificou 8002. Código 488, reautorizado nível 040. 5488 para o 40. O gol 1785, agora cruzando a prova 230 para a prova 200 com 5.500 pés. E o aeronave da Avil ficou à nossa direita lá. Afirma, o Rumo 785 autorizado, subida agora sem restrição, nível 360, na saída da El, Rumo 785. Gente, 360, da El. 399, copia? Copia, 399. Polo 399, autorizado São Paulo, nível 360, via Agoruísque 58, decola pista 1-10, saída prevista, decola da pista 1-0, saída gole transição Gonza, primeira curva à direita, controle 119.35, o transponder 5073. Sente autorizado 360 pelo Agoruísque 58, decola da 10, curva à direita, gole Gonza, 1935 ao controle, aciona 5073, gol 1399. Pelo 399, correto, chame quando pronto, portão 03. 399. Boa, 7670, livramos de 1940. Objeto 6720, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Passará antes da Juliette. Aí reporte estabilizado, 35488. Sente para 2000, 1012, portaré estabilizado e aliança sem o glide. Gol 1785, chame Centro Recife, 1288, alterne 1-3325. 2883325 no 785 na Gol. Boa tarde. Unimed 3, chame Centro Recife, 1288, alterne 1-3325. 1288, alterne 1-3325. Na 8002, é autorizado nível 040. 040, 002. Como 755 da cola 259, controle 119.35, bom voo. Obrigado, boa tarde. Controle Salvador. Controle Salvador, boa tarde, o gol 175. 5, 2, eu peço. Gol 755, contato radar na decolagem, saída gole, transição Gonza, suba para nível 360. Gole, Gonza, 360. Para agora. 3175, aguarde 340, Guarulhos, saída prevista da Eldiné. Cinco, 488, 5 milhas para Serra Vista 372, redução para aproximação, complete, corrigindo, 4 milhas agora para o marcador externo, redução para aproximação, complete final ILS, é um glide, torre 1-1-8, décimo meia, 3488. 8-8-118, décimo 6, uma boa tarde. Salvador, muito boa tarde, é o 35488 na final. Trip 5488, informa os primeiros 90 metros fechados, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 0-6, nós. Ciente livre pouso, ciente da restrição. E Juliette, observe o Boeing da Gol livrar o Patião após o mesmo ingresso para o portão 04. Ok, mantenha sua Juliette, aguarda para o 04, obrigado. O Gol 1925 para o táxi, com 101 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Campinas. Gol 1925, táxi à direita via Indy Alpha, até o ponto de espera da Taxi Charlie, chame a torre 118.6, ajuste 10012. livre, Via Índia e Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1186, boa 925, 1092 na gente. Na 3175, pronto, cópia. 3175, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisk 50, decola da pista 10, saída da El, transição de Né, primeira curva à direita, controle 119.35, transponder 5104. Correto, chame quando pronto, portão 09. Era 4530, ação identificação, autorizado chegada a Bonf, desse mantém a nível 050. Tem que ir todo, o Cuba Céu, 50, assinar a Bonf, 4530. 7, aguardo coordenação, informação em curso, Whisky. 7. 1925, livre da colagem pista 10, vento 120 graus, 059. Na 190, voo 95. Ok, 97, tá ligado? Aguarde. Na 3175, observe uma TR da Trip que está ingressando agora no pátio 1, após o mesmo estacionar na área remota à sua direita, inicie, está autorizado o push e acionamento, reportando para o táxi. Sim, senhor, está observando, ainda com a fratura aqui agora que nós temos mais um minutinho no máximo. 1925, da cola 206, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, gol 925. Corre, Salvador, boa tarde, Antan 8002. Sustanção R-Nave, agora 2 milhas de terra vida 372, baixou e travou. Boa tarde, são 8002, informa os primeiros 90 metros fechados, livre pouso, pista 10, vento 120 graus 089. 7, 8002. 4530, após pelô, autorizado 2000 pés, que negão no 0, no 2, autorizado ILS, sem o glide, reporte estabilizado, Força Aérea 4530. Até pelô, corrijo, após pelô, até 2000 pés, com 1012, reportará estabilizado no X-Ray. Logo ano 399 para pushback e acionamento na posição número 3. 399, posição 3, autorizado, reporte táxi. 399. 19 para o táxi, boa tarde. Alibrado 2193, ou até 8002, grande. 8002, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa antes da Juliette, reportará até 38002. Autorização do 3567. 3567, estamos tentando uma coordenação com o centro, porém não estamos conseguindo. Aguarde mais um minuto após aos 1-5, foi dada uma instrução para a gente ligar para outro setor do centro para pedir sua autorização. Porém, a gente liga e ninguém atende. Ok, obrigado. Assim que a gente tiver autorização, a gente entra em contato e já dá a call, certo? Tá ótimo, obrigadão, estamos na guarda. Gol no 193, o gol 1925, obrigado. Mantenha a posição antes da Juliette. A matéria está 0-0-2. O 002 observe o tráfego da companhia, está passando agora através do portão 62, após o mesmo livrar a Juliette, está autorizado o ingresso via pátio 1, portão 1-1. Ok, na sequência, via Juliette, portão 1-1, até 8002. Taxi, o gol 1399, com o POB de 1-5-2, 4-10, ao CS na Campina. 1399, observe o Airbus da TAM à sua direita, segue com o número 2, via Indy Alpha, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0, 1-2, torre 1-1-8, decimal 6. Gente, autorizado o táxi com o número 2, ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, 1-0, 1-2 é o altímetro de 18,62, a frequência da torre, o gol 1-3-9-9. Correto. Torre Salvador, boa tarde, postura 4530, na próxima